A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Hoje em dia é muito natural uma residência, por mais humilde que ela possa ser, ter ali eletrodomésticos novos, fogões, geladeiras, dos mais modernos, tudo isso adquirido aí graças às muitas prestações e também a redução do IPI, a gente já falou bastante disso aqui. Com isso, né, podendo economizar nesses produtos mais caros, as pessoas também passaram a se preocupar com as miudezas ali e até objetos de decoração que anos atrás adornavam apenas as casas dos mais abastados, né? Então hoje as cortinas já não ficam ali mais tantas décadas penduradas, elas são trocadas ali a cada mudança de estação, as roupas de cama são mais novas, as almofadas no sofá também já são um pouquinho mais modernosas, as pessoas têm um pôster do Romero Brito, né, Walter, na casa. Cara, eu tenho um ódio desse enganador de pessoas, todo mundo fala que ele é o máximo. Nossa, que... tenho nojo. Cara, também. Eu acho um lixo a arte desse. Porque não um abajur mais invocado e tantos outros bibelôs ali que dão a personalidade às residências das pessoas de classe B, C e D. Agora, na nossa época, quando éramos crianças, não tivemos ali tantos penduricalhos nos nossos lares, mas os nossos pais, né, também não tinham tantas revistas de decoração para os auxiliá-los e inspirarem ali para ter uns mocós um pouco mais decentes. E também ninguém tinha o menor tino para decoração. Muitas vezes, Walter, as nossas casas, eles eram até um templo do mau gosto, podemos dizer assim, né, cara? Cara, com certeza. Porque tinha muita coisa ruim ali em todos os cantos. Bibelôs. Exatamente. E nessa edição do Agente 86, a gente quer rememorar justamente esses objetos das nossas antigas casas. Afinal, quem não tinha uma vergonha ali daquela maldita samambaia naquele xaxim pendurado, né, cara? Que ficou por tanto tempo ali juntando bicho. Os ouvintes do nosso podcast que tiverem um ou mais itens em suas casas hoje, né? Itens esses que nós vamos falar, não fiquem constrangidos, apenas tirem e os joguem fora. Então, Alexandre, o mau gosto imperava ali nos anos 80. Hoje as pessoas acham até coach ter um pinguim de geladeira. Você não tem um adesivo de um pinguim na sua geladeira? Não, eu tenho um pinguim você de geladeira. Você tem um pinguim mesmo, né? Os designers dizem que você não deveria usar hoje um pinguim de geladeira sobre a geladeira, e sim em outro lugar. É. Em outro lugar? É. Mas aquilo imperava sobre a Consul vermelha, né? Como se fosse um Oscar a breguiça. É verdade, eletrodomésticos vermelhos. Eu lembro de lá em casa uma Consul, exatamente uma Consul. Então, cara, vermelha. Eu acho que tinha vermelho e o azul calcinha também, né? Azul na calcinha. Minha casa era toda azul calcinha. Desde o armário, a mesa de fórmica, fogão com aquelas abas, né? Verdade, fogões de aba. Que diabo tinha, claro. Alçavou. É. E deveria, alçavou e ir para bem longe. Tudo azul calcinha. Falando nisso, a porcelana era muito maltratada, né? E era transformada em muitos objetos decorativos, né? De gosto duvidoso. Muitas coisas, né? Podemos lembrar vasos, né? De porcelana. Vasos dos piores, né? Comprados na feira. E vaso que às vezes não era utilizado para nada, né? Porque o vaso deveria ter uma finalidade ali. Pois é, eu lembro de vasos com flores de plástico. É, exatamente, cara. Terrível isso. Outra coisa que também tinha bastante vazio era aqueles entalhados de madeira, né? Cavalo, cara. Cavalo. Minha casa, cabeça de cavalo. Na minha casa tinha uma quinquilharia dessa, que era o Leão. Sim. Leão, sabe o Leão, goleiro do Palmeiras? Não acredito. Seu tinha, pai cara. Mandou Meu pai mandou entalhar o Leão, cara, e ficava lá. Que terrível. Santa entalhada na parede. E uma coisa ruim também que se tinha muito, cara, era aquelas... Geralmente eram nada feitos de concha. Concha de praia. Você, né, você comprava na praia aquilo. E aí o cara metia um símbolo do Corinthians numa concha e fazia, sei lá, um barco feito de conchas. Sério, cara? Eu não me lembro disso, não. Tinha bastante. Tinha uns relógios despertados. Relógio despertador era colocado na cozinha. Não sei se você se lembra disso. Vocês lembram? É mesmo. À noite, o relógio ia pro quarto para acordar o filho da puta na manhã seguinte. É. o amaldiçoado pegava o relógio, levava até a cozinha e deixava lá em algum lugar. Pra ficar indicando a hora, porque eu acho que era o único relógio da casa. Não, mas tinha também os relógios de parede muito ruins também. Tinha. Uma foto de artista, foto do Papa. Eu lembro de um relógio que tinha um jogador de futebol que ficava chutando uma bolinha, sabe? E era o ponteiro? Não era o ponteiro? Não era o ponteiro. Era ele, o jogadorzinho ficava dando uma bica numa bolinha. Ah, não, mas eu não lembro. Acho que eu vi um que a perna era o ponteiro. Uma coisa assim. Uma bosta. Um outro hit da cultura kit, aquelas cortinas de fitilhos coloridas. Lembro. Que passava de um ambiente da casa pra outra. Lembro. E tinha. Tinha uma carcomida ali, ruim pra caramba. Eu sempre relembro dessa cortina nos supermercados, a porta de acesso pro armazém, pro estoque. Sempre tem uma cortina dessa, só que de material mais agressivo. Isso, uma assim. Borracha e tal, né, cara? Você lembra das passadeiras? Passadeira, cara. Que era um tapete comprido. Com desenhos muito ruins. Com desenhos terríveis, cara. Aquilo ficava sobre o piso vermelhão. Era uma bosta aquilo também. Isso deve existir. Você, que tem uma passadeira na sua casa hoje, se livre disso. A passadeira tá no mesmo universo que dos mesmos designers ruins, daquelas almofadas, né? Almofadas que se comprava em Aparecida do Norte ali. Umas almofadas ruins também, com desenhos ruins, do mesmo estilo das passadeiras. E os quadros na parede também, puta, né, que pariu. Era o moleque do peixe engolido pelo peixe. O moleque chorando, cara. O quadro que não pegava fogo, dizia, rezava essa lenda, que esse quadro não pegava fogo, que o artista dele ali tinha vendido a alma para Satanás. E tinha-se também o quadro vexatório seu, ainda bebê, sentado numa cadeira, pelado, com um pau de fora. Que era... Ou deitado em cima da cama, com a bunda pra cima. O rabo pra cima, cara. Que vergonha daquilo. E lembra da moldura? Então, mas dessas molduras, são umas molduras coloridas estranhas, com umas bordas douradas, cara, né? Cara, parecia que tinha saído da Renascença e ido direto pra sua casa. Ô, Walter, você que é um estudioso de fotografia, tinha um outro quadro que também era muito clássico nas casas, que eram só a foto dos rostos meio esfumaçados. Sim, assim. Geralmente os três filhos da família ali. Lembro, eles fotografavam, levavam para um estúdio barra laboratório, faziam umas máscaras, era manual aquilo ali, faziam os contatos. Obviamente que aquilo era feito à mão, né, cara? E era terrível também, gente. Merda. Ah, também nesses quadros tinha as pessoas que passavam nas ruas com jumentos, carneiros pintados de laranja ou rosa, e cara, seus pais tiravam fotos de vocês. No carneiro colorido. E o que acontecia? Ou ia pro monóculo ou ia pra sua parede. Virou um hit agora na internet, as pessoas reproduzirem fotos antigas, né? Coloca lado a lado, exatamente. Depois. Eu vou fazer uma e vou colocar eu sob um cavalo com a benga de fora e a minha irmã numa cadeirinha do lado. Vocês vão ver. Eu vou botar a benga de fora. Vocês vão ver que não cresceu muita coisa nos últimos 30 anos. Se marcar no passado, o cavalo até te deu uma estimulada. Agora, uma coisa maluca na minha católica casa, né, cara? O primor pelo bom senso estético e religioso aí não existia muito. Porque além das famosas imagens de santos, né, que como em todas as casas, na minha também não era diferente, tinha uma maldita de uma imagem do Buda, cara. O Buda, tinha um Buda na minha casa, com objeto de decoração. Mas que mistura de religiões? Aquilo, além de cheio de pó, não, pior. Você acha que não pode piorar, além da mistura de religiões? Não sei porque a gente botava moedas ali embaixo do Buda. Esfregava a barriga do Buda, exatamente. Mas por que raios uma casa católica se fazia esse tipo de coisa? Cara, quando você tá fudido, você apela a todo o quinto setor. E como a gente falou, hoje tem até um certo culto aí, os objetos chamam de decoração kit. Mas tome muito cuidado, como o Walter falou, porque olha só, vocês lembram daquela clássica jarra laranja com formato de abacaxi, sim, né? Uma jarra de suco de plástico, que era muito, muito natural nas casas das avós. Na minha casa não teve, mas na minha avó com certeza tinha uma, me lembro. A minha esposa foi numa loja de design e comprou uma jarra dessa. Um abacaxi. Comprou um abacaxi daquele, eu dei uma torcida de nariz, obviamente. Ah, que legal, você um viu abacaxi. Isso? Um abacaxi. No, na casa do Agostinho, na grande família. Isso, exatamente. E você não sabe, ontem, eu fui numa loja de real e lá tinha a jarra que ela pagou 30 pilas da há um tempo marca, atrás, exatamente. A mesma R$2,99. Foi enganada. Você tem que comprar uma calça do Agostinho. Ah, não, você tem uma calça do Agostinho, não, não uma xadrez. Não, cara. Pelo menos você tinha. Eu não, nunca tive. E o lance, né, Walter? As pessoas querem usar essa decoração toda com dar um ar vintage ali e tal. Mas é, como você falou, muito cuidado, viu? Porque a linha que divide o ridículo do fantástico é muito tênue. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque daqui a pouco as pessoas estão falando, ah, eu tenho anões de jardim aqui na minha casa. Anão de jardim também era uma outra coisa muito ruim, né? É, que enfeitava ali os nossos quintais. Outra coisa ruim são aquelas pessoas que usavam como decoração objetos que tinham uma outra função definida, tipo uma bandeja ou um tapete pendurado na parede, né? É, era usado como arte. É, cara, como isso era ruim, cara. Ruim, gente, ruim. E falando em outra coisa ruim, pendurado na parede, se liga na história, Alexandre, que o Alberto Marcondes de Belo Horizonte nos enviou, abre aspas. Eu era muito pivete e tinha trauma de visitar a casa da minha madrinha. Simplesmente, ela tinha uma ossada da cabeça de um boi na sala dela, usado como decoração. É como se fosse um troféu de caça. Toda vez que eu entrava naquela sala, ia ficando tenso e pensava na abertura dos Trapalhões, quando o Didi dava uma chaleira em uma cabeça de boi e ele saía correndo atrás cara dele. Mesmo, dava na abertura dos Trapalhões. O Eduardo Cândido mandou o seguinte e-mail pra gente. Não deveria ser objeto de decoração, mas eu morria de vergonha daquelas latas de guardar arroz, feijão, açúcar, café e farinha de trigo que ficavam em cima do armário. Ficava em cima do armário? Nossa, cara. É, na minha casa também ficava em cima do armário. Não, as latas existem até hoje, só que agora é mocosada, né? É, ele coloca assim. Como a minha mãe cozinhava muito mal e pouco fazia quitutes com farinha de trigo, esta era a lata menos usada. Certa vez, ao precisar de farinha para fazer um grude, abri a já enferrujada e deparei com o maior ninho de barata de toda a história. Caraca. Saí correndo de casa e uma vizinha veio acudir e viu aquele zilhão de baratas vertendo pela lata caída do chão. Aquilo virou um motivo de fofoca na minha rua e tinha amigo meu que era até proibido de entrar na minha casa e comer qualquer coisa feita pela minha mãe. Chegaram a falar que era um chiqueiro. Cara, dessas latas, eu lembro, na minha casa as latas eram vermelhas, ele tem razão. Mas depois começaram a surgir umas de plástico, mas também tinha aquelas pequenininha, maior, aquelas que iam crescendo. Era tipo uma matrioshka aí de vasilhas de plástico. De vasilhas de... Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook. Dê um curtir que vocês vão ser informados no que vai rolar nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias para o falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. No mesmo e-mail que eu falei, vocês podem mandar sugestões de próximos episódios. Quem deu a dica desse episódio, Alexandre, foi o Carlos Fernando Paixão, que nos contou o seguinte, abre aspas. Minha casa era conhecida como borracharia. Meu pai usava pneus velhos para inventar tudo. Desde vasos para plantas, nossa, balanças para o meu irmão, uma poltrona e uma terrível moldura de foto da família feita com um pneu de bicicleta. Olha, tá que pariu, cara. Meu pai também usava pneu, mas era para botar em volta de planta, né? No quintal, para as formigas... Teoricamente, formava. Graças a seu pai. Graças a seu pai e o pai do Carlos Fernando, que hoje estamos morrendo de dengue. O Aedes aegypti proliferou por conta de pessoas como nossos pais, o Carlos Fernando. Você falou do relógio de parede e eu lembrei. Na casa da minha avó. E aliás, casa de avó sempre tem muitas relíquias, né? Que pra eles até não tinham um certo valor, assim, porque já tava acostumado com aquilo. Mas com o passar dos anos vão ganhando ali, né? O seu valor. Status de relíquia. Algo que até pode ser, sei lá, comercialmente bem vendido. É, mas geralmente um valor mais sentimental mesmo. E na casa da minha avó paterna. Tinha ali alguns desses objetos interessantes ali, tipo umas cadeiras dos anos 60, uma cadeira de balanço, sei lá, dos anos 40, e uma cristaleira que era bem bacana que ela tinha, que essa era dos anos 50, eu me lembro muito bem, tinha um baú de 1900 e bolinha lá e tal. Mas é, também tinha aquelas coisas que eram muito ruins, principalmente as coisas já compradas ali no, quando os velhos já não tinham mais um gosto tão bom. Já falei aqui daquele quadro do Papa que abria e fechava o olho, aquele quadro em 3D, que era uma coisa muito ruim na casa da minha avó. Uma holografia que enchia as cuecas de fezes. Exato. E uma outra coisa muito ruim que tinha na casa da minha avó era um relógio de parede em formato de relógio de pulso grande. Puta, eu já vi essa merda. Essa bosta veio do Paraguai. Isso. Tem até hoje na barraca dos camelôs. Ah, tem até hoje, lá cara? Lá tem, esse lixo existe até hoje, cara. Então, aí a minha avó faleceu e o que aconteceu, né? A outra coisa ruim tinha na casa da minha avó era um couro de lagarto que meu avô tinha caçado. E aquela merda ficar esticada na parede. Na parede, esticada na parede aquilo. Mas enfim. Aí minha avó faleceu e tal, e rolou aquela partilha. Ah, a cristaleira, minha irmã, minha avó tinha... O couro do lagarto é meu. A cristaleira é minha, o couro do lagarto é meu, e não sei o quê. E um ficou com o baú, cada um com uma coisa bacana. Sempre dá briga essas partilhas. E eu, obviamente, que... Você queria a casa. Não peguei nada, tava mais preocupado com a casa. E... corta, estamos agora nos anos 10, e meu pai, como eu já falei aqui, meu pai mudou pra Minas, foi pra lá, e eu há muito tempo não tinha ido lá visitar o meu querido pai, e eu cheguei na casa dele, e o que que eu me deparei na parede? O relógio de pulso maldito tá lá, eu falei, essa porcaria ainda funciona, meu pai, eu mandei arrumar.